Benfica vence Taça da Liga. Schürrer vence Challenger de Nápoles. E no Estúdio Open, Rui Machado já ficou pelo caminho. Estes são alguns dos destaques da edição de hoje do Desporto Antena. Na Antena Web existe um espaço dedicado aos grandes nomes da canção portuguesa. Autores, compositores, cantores, instrumentistas e outros artistas têm o seu momento em Canto Português. Um programa dedicado ao melhor da canção lusitana. Canto Português. Às segundas-feiras, entre as 21 e as 22, aqui na Antena Web. Faça uma viagem romântica na Antena Web. Às segundas-feiras, pelas 20h30, Ricardo Teodoro deixa-lhe romantismo no ar. Romantismo no ar. Às segundas, pelas 20h30, na Antena Web. Eles são minhotos e muito marotos. E são os próximos entrevistados da Rádio Antena Web em mais um Tempo de Antena. Vai, meta minha. A tua não. Vai, meta minha. A tua não. Vai, meta minha, que é mais ajeitadinha. Estivemos à conversa com Cláudia Martins, letrista do grupo, e que outrora fez dupla com Tiago no Cantar ao Desafio. Vão começar as cantigas, vão começar as cantigas, hora de arte e valor. Fiquem a saber mais deste fenómeno da música tradicional portuguesa em mais uma edição do Tempo de Antena, no próximo dia 29 de Abril, a partir das 5 da tarde. Claro está, aqui na sua Rádio Antena Web. O Benfica venceu a 4ª edição da Taça da Liga. No passado sábado bateu, no estádio Cidade de Coimbra, a equipa do Futebol Clube de Passos de Ferreira por 2-1. A primeira equipa a marcar foi mesmo a equipa encarnada, aos 17 minutos, pela cabeça de Franco Jara, que assim apontava o primeiro tento dos encarnados e o suspiro de alívio depois de um ataque intenso, mas nervoso, por parte da equipa encarnada. Jorge Jesus podia agora respirar de alívio. Assustou-se quando, à passagem da meia hora, Maxi Pereira fez falta na grande área e Manuel José atirou para uma grande defesa de Moreira através da marca da grande penalidade. Foi mais um suspiro que Jorge Jesus e Benfica deu, e maior foi o suspiro quando, a fechar a primeira parte, Rabi Garcia, a partir de um livre de Carlos Martins, introduziu a bola na baliza de Cássio pela segunda vez. E foi a equipa do Benfica a vencer por 2-0 ao intervalo. O Benfica marcaria um terceiro golo na mesma baliza. Mas tenhamos em conta que as duas equipas trocaram de campo. Ou seja, que foi um autogolo. Uma bola que acabou por trair Moreira, fazendo o 2-1 para a equipa do Passos de Ferreira. Ainda assim, o Benfica foi sempre superior dentro do terreno do jogo e acabou por vencer, justamente, esta terceira edição da Taça da Liga consecutivamente. 3 taças em 4 possíveis. A primeira foi vencida pelo Vitória de Setúbal, numa época memorável para os estadinos que venceram o Sporting. Um ano depois, o Sporting era novamente vencido pelo Sport Lisboa Benfica. Venceriam o Porto na época 2009-2010 e nesta época 2010-2011, na cidade de Coimbra, no estádio Cidade de Coimbra, bateram o Passos de Ferreira por um resultado mais modesto, 2-1. Mas serviu para arrecadar o título e salvar internamente a época. Não houve, neste fim de semana, jogos dos campeonatos nacionais da 1ª e 2ª divisões, ou seja, a Liga Orangina e a Liga Zona de Sagres. Mas houve outros jogos de outras divisões. Estamos a caminhar a passos muito largos para o final da época de 2010-2011, na 2ª Divisão B, Zonas Norte, Centro e Sul. Falta apenas realizar uma jornada e já pouco há a decidir. Aliás, onde há mais a decidir é na Zona Centro. Já lá vamos, vamos começar pela Zona Norte. 29ª jornada com os seguintes resultados. União da Madeira 1, Clube de Futebol Andorinha 0. FAF 3, Associação Desportiva da Camacha 1. Merlinense 2, Marítimo B 2. Tircense 0, Maceiro de Cavaleiros 0. Associação Desportiva Oliveirense 2, Caniçal 1. Bragança 1, Futebol Clube de Vizela 1. Ribeirão 3, Associação Desportiva de Lousada 0. E Ponta Solense 1, Desportivo de Chaves 4. Já sabemos que a equipa da União da Madeira vai lutar pelo regresso ao futebol profissional. Está em 64 pontos atualmente, mais 12 de que o Tircense, que é segundo, que tem 52 pontos. O terceiro é a equipa flaviense do Desportivo de Chaves, que tem 50 pontos. Depois, aqui está tudo decidido, vão descer as seguintes equipas à terceira divisão. Caniçal, com 33 pontos, 13º lugar. 14º, Andorinha, com 27. 15º, Bragança, com 18. E 16º e último, Associação Desportiva Ponta Solense, com apenas 14 pontos. Na Zona Centro, sabe-se apenas que há um clube, aliás, há dois clubes que vão descer, mas não se sabe ainda quem vai disputar a subida à 2ª Divisão. Ora, vamos aos resultados. Aliás, de Lordelo 1, União da Serra 1, Sporting de Espinho 1, Tondela 2, Cesarense 3, Torizense 3, Pampilhosa 3, Clube de Futebol Anadia 1, Esmorijo 0, Boa Vista 1, Elétrico 0, Sporting de Pombal 1, Padroense 0, Sertanense 3 e Gondomar 5, Coimbrões 1. A equipa do Coimbrões que já está fora da luta pela subida à Liga de Honra. Tondela lidera com 54 pontos, tem mais um apenas do que o Padroense e que o Boa Vista, que tem 53 pontos e vão na 2ª e 3ª posições, respectivamente. E são estes os clubes que ainda estão na luta pela disputa do regresso, ou neste caso na estreia, no caso de dois clubes, no futebol profissional. Recordo que há apenas 2 vagas para 3 equipas que irão disputar. Ora, já sabemos que uma delas é a União da Madeira e a outra é o Atlético Clube de Portugal, mais um histórico primodivisionário de outros tempos. Poderemos ter aqui o Boa Vista a lutar pelo mesmo troféu, ou pela mesma vitória, pelo mesmo triunfo. Mas podemos ter também os Estudiantes Padroense do Padrão da Légua, ou ainda o Clube Desportivo de Tondela. Estão a lutar pela manutenção os seguintes clubes. 10º, Pampilhosa da Serra, ou Futebol Clube da Pampilhosa, e 11º, o Aliados de Lordelo, ambos com 36 pontos. 12º, União da Serra, 13º, Anadia, ambos com 34. 14º, Sporting Pombal, com 33 pontos. Estes clubes ainda têm hipótese de se manter nesta divisão, até porque todos estes 5 que eu lhe disse, só descem 2. Portanto, há ainda 3 que certamente vão ficar nesta 2ª divisão, Zona Centro. É certo que apenas descem o 15º Cesarense e o 16º Elétrico. O Cesarense tem 30 pontos, mas o Elétrico tem apenas 13. Na Zona Sul, há os seguintes resultados. E aqui já está tudo decidido. Real 1, Praense 2, Madalena 1, Juventude de Évora 0, Loutano 2, Oriental 3, Atlético de Reguengos 1, Torriense 1, Mafra 6, Sporting de Farense 0, Casa Pia 1, Operário Desportivo dos Açores 1, Atlético 0, aliás, Atlético 3, Lagoa 0, peço desculpa, e Carregado 0, Pinhal Novense 2. O Atlético Clube de Portugal lidera com 63 pontos, tem mais 9 do que o Sporting Clube União Torriense, que tem 54 e que já não tem hipóteses de lutar pelo regresso também ao futebol profissional. O Mafra tem 52 pontos e vai no 3º lugar. Já se sabe que vão descer ao 3º escalão, ou aos campeonatos distritais. Casa Pia, que tem atualmente 25 pontos, vai no 13º lugar. 14º, Real Sport Clube, com 24 pontos. 15º, Grupo Desportivo de Lagoa, com 20 pontos. E 16º, o Praiense dos Açores, com 18 pontos. Estes são, então, os clubes que vão descer ao escalão inferior. Na 3ª Divisão, mais uma jornada de apuramento para os que irão subir ao 2º escalão. Esta semana não houve série Açores. Vamos aos resultados das restantes séries. E são 7. Melgacense 1, Vianense 1, na Série A. Esposende 2, Clube de Futebol de Fão 0. E Mirandela 2, Associação Desportiva de Mianos 1. A equipa de Ponte Lima não conseguiu superar a força dos mirandelenses que jogaram em casa. Ora, o Mirandela continua na liderança com 31 pontos. O segundo é a equipa da Associação Desportiva de Esposende, com 26 pontos agora. O Vianense empatou e tem 25 pontos. Vai na terceira posição. Limianos caiu para quarto. Na Série B estão os seguintes resultados. Cerzadelo 0. União Desportiva Sousense 0. Grupo Desportivo de Zoana, de Joana 1. Amarante Futebol Clube 0. E Famalicão 1. Paredes 0. Ora, com este deslize da equipa amarantina, o Famalicão está mais à vontade com 32 pontos, isto em relação ao Amarante, não tanto em relação ao Joane, que tem apenas menos 2 pontos, tem 30 pontos e vai agora no segundo posto. O Amarante tem naturalmente os mesmos 28 pontos da jornada anterior e está agora no terceiro posto. Na Série C, São João de Ver 3, Sporting do Estelo 2, Penalva do Castelo foi adiado para o Penalva do Castelo. Foi adiado com a banca para 29 de maio devido ao mau tempo. Por fim, Sinfãs 4, Alpendurada 3. Mas isto não gera alterações na classificação, pelo menos nos 3 primeiros. O Sinfãs tem 35 pontos e vai no primeiro lugar. O segundo é o São João de Ver com 34 pontos. O terceiro é o Alpendurada com 24 pontos. Série D. Sourense 2, Atlético de Riachense 0, Associação Desportiva Nogueirense 0, Monsanto 1 e Académico de Viseu 1, Futebol Clube da Ribeira do Bairro 0. Com esta vitória, os vizienses passaram para o segundo lugar. O primeiro pertence ao Grupo Desportivo e Recreativo de Monsanto, com 35 pontos. O segundo, como disse, a equipa da Académica de Viseu, com 28 pontos. O terceiro é a equipa do Oliveira do Hospital, que mantém naturalmente os seus 26 pontos da jornada anterior, mas está agora no terceiro posto. Na Série E, vamos aos resultados. Peniche 0, Caldas 2, 1 de Dezembro 1, Alcustense 1, Sintrense 1, Sport Grupo Sacavenense 0. Este empate do 1 de Dezembro em casa, frente ao Grupo Desportivo Alcustense, fez com que o clube de Sintra perdesse o primeiro lugar. Que agora pertence ao Caldas, que tem um ponto a mais. Tem 33 pontos e vai então no primeiro lugar. O 1 de Dezembro tem 32 pontos, vai no segundo. O terceiro é a equipa do Sintrense, com 27 pontos. Vamos à Série F e penúltima. Sport Clube Mineiro Aljustrelense, 0. Clube Desportivo Fabril de Barreiro, 4. Estrela de Vendas Novas, 0. Moura, 3. Sesimbra, 2. Esperança de Lagos, 2. Apesar desta derrota, a equipa de Vendas Novas não perdeu o primeiro posto. Aliás, está ainda bastante à vontade porque o segundo e o terceiro empataram a 2. O Estrela de Vendas Novas mantém os seus 32 pontos, que mantinha na jornada anterior, e vai no primeiro lugar. Tem agora mais 5 pontos do que o Sesimbra e o Esperança de Lagos, até porque os sesimbrenses e os lacobrigenses empataram a 2. E estas duas equipas têm 27 pontos. Vão no segundo e terceiro posto. Por fim, a Série Madeira, também com empates. Ribeira Brava 0, Porto Santense 0. Câmara de Lobos 1, Estrela da Calheta 1. E Canicense 2, Associação Desportiva do Machico 0. Ora, os empates registados nos dois encontros anteriores, e sendo que um deles opôs primeiro e segundo lugares, permitiu ao Cruzado Canicense aproximar-se do primeiro lugar. E assim, neste momento, temos o seguinte quadro dos três primeiros classificados. Clube Desportivo Ribeira Brava com 32 pontos. Porto Santense também com 32 pontos no primeiro e segundo lugares. O Cruzado Canicense vai no terceiro lugar com 30 pontos. Antenoeb, desporto. Vamos agora aos resultados do futsal e pela primeira vez à terceira divisão. Até porque a primeira está, aliás, apenas já terminou. E as restantes 2ª e 3ª divisões estão a caminhar para o final. Portanto, vamos já na jornada 23. Estamos a 3 jornadas do fim apenas. Ora, vamos aos resultados da 1ª divisão. 26ª e última jornada desta primeira fase. Ora, vamos aos seguintes resultados. Sabemos já que o Mugador e o Alpendurada desceram ao escalão inferior, portanto, à segunda divisão. Com os seguintes resultados. Mugador 3, Instituto Dom João V 3, Sporting 3, Associação de Moradores de Santo António dos Cavaleiros 2, Associação Desportiva do Fundão 4, Boticas 1, Rio Ave 4, Benfica 5, Módicos 17, Alpendurada 1, Vitória dos Olivais 4, Belenenses 5 e Freixeiro 2, Fundação Jorge Antunes também 2. O Benfica tem 72 pontos, o Sporting 63, o Belenenses 58. O Rio Ave tem 24, o Mogador tem 5 pontos, o Alpendurada tem 4 pontos. Assim ficou a classificação, com os 3 primeiros e os 3 últimos, sendo, como disse, os mugadorenses e os alpenduradenses descem à 2ª Divisão. 2ª Divisão que conheceu neste fim de semana a 23ª jornada, com os seguintes resultados. Série A. Viseu Futsal 2001, 4. Junqueira 2. Bom Pastor 4. Futebol Clube da Foz 5. Covão do Lobo 1. Boa Vista Futebol Clube 4. Nogueira 4, Póvoa Futsal 0, Sporting de Braga 4, Chaves Futsal 2, Lamas Futsal 4, Farlap 5 e Académica 3, Lamirinhas 2. O Braga tem 54 pontos, vai em primeiro lugar, a Académica tem 49 e vai em segundo, o terceiro é o Viseu Futsal 2001 com 41 pontos. O Lamirinhas tem 23 pontos e vai no 12º lugar. 13º e penúltimo pertence ao Lamas Futsal, com 22. Já o último lugar pertence à equipa do Junqueira, com 21 pontos. Vamos à Série B. Leões de Porto Salvo, 5. Bairro da Boa Esperança, 2. Amarense, 2. Cascais, 2. Loutano, 2. Sport Lisboa e Olivais, 6. CPCD, 5. Vila Verde 3, São João 3, Independentes de, aliás, São João 6, Independentes de Sintes 3, Grupo Esportivo de Louros 4, Operário dos Açores 5 e os Torpedos de 6, Albufeira Futsal 3. O Leões de Porto Salvo continua na frente com 64 pontos, mais 6 que a equipa do Operário dos Açores, que é a segunda e tem 58 pontos. O terceiro a equipa olivalense do Olivais, do Sport Lisboa Olivais, com 55 pontos. 12º com 12 está a equipa do Loutano do Sportos Clube. Tantos pontos tem? 12. Quantos tem a equipa do Vila Verde, que tem também 12 pontos, mas vai no 13º lugar, porque em confronto direto os Algarvios são superiores. O 14º pertence à equipa dos Independentes de Sines, que tem apenas 6 pontos, conquistados em 23 jornadas. Vamos agora à Série A da 3ª Divisão. São 4 séries, para quem não está a par, com os seguintes resultados, sendo que na Série A há uma equipa que folga, que neste caso é o Valpaços Futsal. Ambos os Rios 1, Gualtar 5, CCDAT 2, Amigos de Serva, aliás, 10, Amigos de Serva 1, Paredes 2, Desportivo das Aves 4, Clube de Futebol Nogueirense 2, Carraseira de Anciães 6, Contacto 6, Grupo Esportivo Macedense 4 e Fundação Anel da Costa 2, Piratas de Creixo-Mil também 2. Os Piratas de Creixo-Mil lideram com 45 pontos, uma liderança repartida com a equipa do Desportivo das Aves, que tem 45 pontos, mas em confronto direto, os Piratas de Creixo-Mil são superiores. O terceiro lugar pertence à equipa de Macedo Cavaleiros, o Grupo Desportivo Macedense, que tem 44 pontos. Portanto, uma liderança, um pódio muito dividido. Temos na 12ª posição, aliás, na 11ª posição, a equipa do Nogueirense, com 16 pontos. 12º, ambos os Rios, com 6. E 13º e último, porque nesta divisão houve um desistente. Os Amigos de Serva têm 3 pontos apenas, em 23 jornadas realizadas. Vamos à Série B, com os seguintes resultados. Rio de Moinhos, 9. Clube Desportivo e Cultural do Pinheiro, 1. Tabuaço, 7. Alhadense, 3. Valdecâmara 5, Coimato 2, Gafanha 3, Cortegaça 9, Monte das Pedras 3, Futsal Azemais 6, ABC de Nelas 7, Associação Académica de Leça 0 e Gondomar Futsal Clube 5, Ocela 6. Lidera a equipa do Coimato, que mesmo perdendo nesta jornada não perdeu a liderança, tem 52 pontos, mas agora apenas mais 2 do que a equipa da Associação Cultural e Recreativa de Valdecâmara. Os valdecambrenses que têm agora 50 pontos e vão na segunda posição. O terceiro pertence à equipa do Taboaço com 49 pontos. No 12º lugar, com 12 pontos, está a equipa do Social Monte das Pedras. O 13º pertence à equipa do Rio de Moinhos, com 10 pontos. O 14º pertence à equipa do Clube Desportivo e Cultural de Pinheiro, com apenas 6 pontos. Vamos à Série C, com os seguintes resultados, nesta série em que também se jogou a 23ª jornada. Grupo Recreativo Vila Verdense 1, Aireira 4, Ladoeiro 6, União de Leiria 3, Coruche 2, Os Patos 5, Caldas 4, Elétrico Futebol Clube 5, Associação de Moradores da Portela foi o jogo adiado para a próxima quarta-feira, devido a alguns problemas dentro do pavilhão. Este jogo da Associação de Moradores da Portela irá ser jogado contra a equipa do Externato da Benedita. Borinhosa 7, Unidos do Cacém 5 e União do Progresso de Vendas Novas 4, Associação da Granja do Humeiro 1. O Aireira lidera com 67 pontos, perdeu apenas 2 pontos em 23 jornadas, empatou apenas uma vez e não tem qualquer derrota. A equipa tem 67 pontos e, naturalmente, está muito à frente do segundo classificado, que é a equipa de Ventas Novas, com 50 pontos. O terceiro é a equipa da Borinhosa, de Leiria, com 43 pontos. Os Unidos de Cacém têm 21 e vão no 12º posto. 13º vai a Granja do Humeiro, com 19 pontos, aliás. E com 4 pontos apenas está a equipa do Clube Atlético e Desportivo de Coruche, com 4 pontos então, e no 14º lugar. Por fim, a Série D. Piedense 5, Os Vinhais 1, a surpresa da jornada. Aljustrelense 0, Sassueiros 5. Intervivos 3, Nacional 4, Nacional da Madeira. Sapalense 1, Sonâmbulos Futebol Clube 1. Quinta dos Lombos 3, Benfica, Vila Real, Santo António 3. Associação Desportiva da Quinta do Conde 3. São Estevão de Tavira 5. Fabril do Barreiro 4. Capelense 1. E este é o jogo que fecha a jornada 23. Ora, resolvidos que estão os 7 encontros desta jornada, vamos à classificação geral. Fabril do Barreiro lidera com 61 pontos. O segundo, a equipa da Quinta dos Lombos, com 57. O terceiro são os Vinhais, que perderam, mas que mesmo assim mantêm o pódio com 48 pontos. O Piedense, a grande surpresa desta jornada, conseguiu 3 pontos e, apesar de não subir, também não desceu e consolidou esta 12ª posição. Tem 24 pontos. Mais 9 do que a equipa do Sapalense, do Algarve, que tem 13 pontos apenas. A equipa do Aljustrelense, surpreendem-se, tem 0 pontos em 23 jornadas. Marcou 27 golos, sofreu 153 e não tem qualquer ponto. Já está, portanto, mais do que despromovida aos distritais de Beja. A Antena Web dá-te música. Mas isso tu já sabias. O que não sabes é que agora podes ouvir música ao vivo na tua rádio. Live traz-te os melhores concertos todas as semanas. Live, o teu programa às segundas e quintas-feiras, 10 da noite, na Antena Web. Sabe o que é a Hora Zero? A Hora Zero é a oportunidade de um novo dia. Uma nova oportunidade para ser e sonhar. E como queremos estar consigo em todos os momentos, fazemos-lhe também companhia nessa hora. Hora Zero, de segunda à sexta-feira, entre as 0 horas e as 2 da manhã, com Carlos Bonaparte. ...6-2 e 7-6. Foi por estes parciais que a jovem promessa holandesa Skrull venceu na final no Challenger de Nápoles o livornês Filippo Bolandri. Era, aliás, Filippo Bolandri o favorito, mas Skrull foi notoriamente superior, especialmente no primeiro set. No segundo, Bolandri ainda conseguiu equilibrar a partida, mas foi insuficiente para parar a determinação do holandês de apenas 22 anos. A jovem promessa holandesa conquista assim o seu Challenger de Nápoles, versão 2011. E para fechar, o Australian Open começou no passado dia 23, portanto, no passado sábado. Já não há muitos portugueses em prova, embora tenham sido vários a estrear-se nesta competição. O destaque vai para Pedro Sousa, que passou as 3 rondas do apuramento para o Australian Open. Ora, já há alguns portugueses eliminados, por exemplo, Rui Machado perdeu com o romeno Victor Anesco, número 63 do ranking ATP, pelos parciais de 3-6 e 3-6. Gastão Elias perdeu, o número 270 do ranking ATP, perdeu com outro português, João Sousa, número 254. Perdeu pelos parciais de 7-6, com 8-6 no tiebreak, 3-6 e 5-2, com Gastão Elias a vencer o último set, sendo assim, já sem hipóteses de vencer, então, o seu adversário. Pedro Sousa irá entrar em campo amanhã, a partir das 4 da tarde, para defrontar Juan Martín del Potro. Quando for de conta Frederico Gil, irá encontrar Flávio Cipolla para este Estoril Open, também amanhã. Maria João Köller vai defrontar amanhã a húngara Greta Arn, a partir das 11 da manhã. Quanto às outras portuguesas na secção feminina do Estoril Open, Magali de Latre e Bárbara Luz já ficaram pelo caminho. Magali de Latre foi batida pela sueca número 80 do ranking WTA, Joanna Larsson, pelos parciais de 6-3 e 6-1, num encontro que durou 81 minutos. Bem menos durou o encontro de Bárbara Luz e a russa Elena Vesnina. Rusa venceu por 2-0, por uns categóricos 6-1 e 6-1, como disse, em apenas 42 minutos. Quanto a Rui Machado, ainda se salvará amanhã no encontro a pares, mas nos singulares, Rui Machado terminou cedo a sua presença no Estoril Open, ele que na passada temporada chegou aos quartos de final deste mesmo torneio. E é assim que fechamos mais uma edição do Desporto Antena. Vamos voltar amanhã às 8 da noite para mais uma edição do nosso programa. Fique bem, boa noite e até lá.